Ai, que bonito! É lindo, Patatá! Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho. Vocês cantem para mim, vamos lá, criançada! Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos.